A cada 84 minutos, a polícia mata uma pessoa no Brasil. No Rio de Janeiro, de cada 3 pessoas assassinadas, uma foi morta pela polícia. Diogo, Thiago Freitas, William, Lucas Monteiro, Agatha Félix, Gabriel Pereira Alves. Os resumos dos boletins de ocorrência mostram que todos os mortos, a maioria negros.